Canaã 6201, contato radar, submantenha 360, saída da EL. Presente saída da EL, autorizaria da presente data EL. Mantenha o perfil de saída, Oxané 6201. Presente 6201. Salvador, uma boa tarde, TAM 3897, informação papal, autorização, barulho. Bravo Kilo Whisky, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. TAM 3897, formação em curso, é a Papá, Guarulhos 340, o aguarde para cópia. Mandando para 3897. Tempo ano, recebo. 3897, Salvador, Guarulhos, autorizado, no meio voo 340, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída da EL, Leda após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Peso-Lu 16, após via rota do plano de voo. 5033 no transponder, o controle opera em 120, 18, TAM 3897. TAM 3897, autorizado Guarulhos, nível 340. Recolando a pista 10, curva direita, Sael, Leda, Bride, a Peso-Lu 16, está em conforme rota. 5033 no transponder, controle 1208. Cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento e pushback, TAM 3897. Agora está lá. Que Whisky, livre pouso na 17, vento 090 graus com 9 nós, altímetro 10 no Uno, atento a bando de pássaros informado na final. 85, pelo lado. Excelente, grato pela informação. Bravo, que Luiz, que Solo 06, autorizado backtrack, repartir livrando PAT 4. Chegada Mari, desça para nível de voo 150, ajuste 1091. Salvador, boa tarde, eu chamei 6259, informação Papá, autorização Guarulhos, 367. Firmando 6259 Guarulhos, 360. Firmo 360, Oxenera 6259. Pronto para cópia? Pronto. Oxenera 6259, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleida, após Leida, voa direto, posição Bridge. Onde intercepta a rota Pesolu 16, após via rota do plano. 5022 nos transponde o controle 120.8, Oxenera 6259. Gente, Oxenera 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com primeira curva direita na saída da Euleida, após o abrir, já Pesolu 16, está de volta para o meu plano. 5022 ao transponder 120.8, ao controle do comando. Oxenera 6259 na posição 9. Confere apenas o transponde copiado? Copiado, 5022. Rotejamento correto, 09 ao portão, reposte quando pronto. É 259. São 3894, desça para nível de voo 050, ajuste no 091. Fazendo 9, pátio 3, reposto quando pronto para o táxi de coordenação aqui do Sol da Freira. Gol 3B52, no manual de vara táxi, autonomia de 4 horas, no POB 3333, confirma Salvador. Copiado 334 horas, Salvador, confirma? Confirma. 512 no 9 da Trip, táxi autorizado em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, altímetro no 011 no bom voo. Está aqui, eu posso esperar a torre 295. Bom, obrigado. Ano 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado final do procedimento ILS, reporte autorizado. Acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1091. Flip 5219, decolada 115, controle 120.8, bom voo. 208, boa tarde. Boa tarde, Gol 1273, paciente da informação Papá, está no 3 para autorização 380 com fins. Gol 1273 com fins, informação curso Papá, é, confere, 360 com fins, pronto, cópia. Firma. Gol 1273, Salvador com fins, autorizado em voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta Raro via Upslow 16, 5044 no transponder, o controle 120, decimal 8, o gol no 273. Autorizado para o aeroporto de Confins, no nível 3620, via Upslow 10, Bridge após Upslow 16, decola da 10, com curva direita no perfil da saída da El voa Leda, Leda voa Bridge, 5044 no transponder, 1208 ao controle, gol 1273. E só corrigindo, após Bride já intercepta Upslow 16, já em coordenação com o Centro Recife, o gol no 273. Após Bride intercepta Upslow 16, obrigado, gol no 273. Correto, 03 o portal, é após quando pronto, pressionamento pushback. 1273. Salve, gol 601, boa tarde, aprovação com o Galeão. Gol 601, papai, informação em curso, pronto, cópia, 360 Galeão. Pronto. Gol 601 no Salvador Galeão, autorizado, nível de voo 360, decolada 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Zulu 101, após posição SMAP, via rota do pão de voo. 5024 no transponder, o controle, opera em 120, décima 8, gol 16011. Afirmativo, 360, na Zulu 10, decolada 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge. Após o Brasil 10, o SMAP segue rota do pão de voo. O transponder 5024 e o controle 1208, gol 601. Cotejamento correto, 04 ao portão, reposte quando pronto para acionamento, puxa o gol no 601, né? É, chefe André. Sim, tem intenção de acionamento na posição e após posterior push? Isso, 108 portal e após para o push, gol 6097, é corrigindo, gol 1567. Para push, gol 3894, compete final do procedimento ILS, chame em torno na frequência 118, decimal 95. Salvador, boa noite, TAM 3894. Boa noite, TAM 3894, cheque trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 09. Ativo, baixou e travou, livre pouso na 10, TAM 3894. Afirmativo, coordenação, equipe de Solden, fora da porta para o táxi. Paulo, boa noite, Papá Romeu Juliette, tá vivo? 3560, livre. Sim. Guia, estacionado? Sim. Afirmativo, a intenção 170, Aracaju. Afirmativo, senhora que manda. A gente só faz cumprir. Agora de coordenação junto ao Centro Recife, decolada 17, 170 da Caju, em mais 1 minuto e 12 segundos eu pago sua cópia. 294, solo aos 22, livre direita, sul 121, decimal 9. Eita, 219, boa. Romeu Juliette Alfa Victor, pronto para cópia. Papa Romeu Juliette Alfa Victor, Salvador para Aracaju, autorizado nível de voo 170. Decola da 17, primeira curva à esquerda, terceira saída Pucajama, Pojama, direto Aracaju. 5047 no transponder e o controle opera em 120, décimo 8, Papa Romeu Juliette Alfa Victor. Apenas corrigindo, Pucajama, Pojama está autorizado direto ao Aracaju. Não chega nem a interceptar a Golf 677, o Juliette Alfa Victor. Pátio 5, PLB, autonomia, tem informação? Autonomia 30, direto ao Aracaju. Firmativo e o PLB? Firmativo. O Juliette Alfa Victor, Pátio 5, para acionamento, torre 10895, bom voo. Salvador, TAM 3498. TAM 3894. Afirmativo, TAM 3894, táxi lento, mantém a posição de taxiway Juliette, aguarda instruções. Portão previsto ao 08, sendo desocupado no exato momento por um 737-800 da Gol Airlines. Então mantém Alfa, Juliette, aguardando. 3994. Táxi Gol, 97, no momento 2, 3 horas, 3 horas, 3 Palmas. Firmativo 98 a bordo, 358 confirmando e Palmas. Palmas seria Sierra Bravo. Palmas, gente, muito grato, Gol no 567, autorizado seu táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio ONU e Taxiway Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama torre 10895, altímetro 10 no ONU, bom voo. Autorizado, Pátio 1, após o ponto de espera da 10, 111, o ajuste, vou no 167, tem um botão. Autorizado, chame para o táxi. Controle Salvador, boa noite, é o Guardião 01. Guardião 01, boa noite, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reposta visual com o local de pouso. Mantenha condições visuais, vai fazer operação aqui em Pernambués, pessoal policial, Guardião 01. Confirme para sobrevoo sobre Pernambués? Afirmo, sobrevoo em Pernambués e adjacentes. TAM 3894. Tá, após o bang da Gol, segue Juliette para o 8. 894. Alô, Salvador, boa tarde, TAM 3897 para posicionamento. TAM 3897, posição remota 12, aguarda para o push, por gentileza. Guardado. TAM 3897, é o solo voltando? Consiga. Coordenação equipe solo, após o Airbus da companhia finalizar o estacionamento a sua cauda no 08, está autorizado seu pushback acionamento, posição remota. Airbus da companhia, estacionamento 08, está livre o posicionamento, 3897. Salvador, Gol no 940. Boa noite, gente da informação Papá, portão 5. Autorização para Guarulhos. 940 Guarulhos, formação em curso agora é Quebec. A atualização apenas o vento, na direção 090 graus, com 10 nós. Não há modificação a mais. Aguarde cópia 360 Guarulhos. Frente para a modificação do vento, aguardando cópia na sua escuta 940, obrigado. Para o pistão 0, pronto. 567, mantenha o ponto de espera. Tá, boa, no 567. 2, Salvador 83560, estabilizado, ILS XC pista 10. Tá, 3560, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. Ok, trem, baixo checado, tá, 3560, livre pouso. Sabrá, para si. Alô, Salvador. O 1273, posição 3, para o pushback e acionamento. Pulso. Coordenação com a equipe de solo, vai chamar para o táxi, o 1273. 1940, pronto, cópia. A escuta prossegue no 940. Voo 940, Salvador Guarulhos, autorizado livre voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda após Leda, voa direto para posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meia, após Bravo até Zulu, após via rota do plano de voo. 5053 no transponder, o controle 120.8, voo 940. Autorizado Salvador Guarulhos, livre 360. Decola da pista 10 com curva à direita. Após a saída da El, transição Leda, após Bridge, abre o Zulu no meia. Bravo até o Zulu, Belo Horizonte, e após rota plano de voo. Transponde 5053, controle 1208, voo 940. Cotejamento correto, 05 o portão, reposto quando pronto, pressionamento pushback. Vai reportar agora o pushback, acionamento, voo 940. Salvador. Boa, a meia-meia 259 para o pushback de funcionamento. Machinera 6259.